cios e uma mesma canção. Sem fim, cada um com uma história que não tá no olhar. Segredos guardados, medos que não se vão. Todos somos fios e uma mesma canção. A gente esquece, mas é preciso lembrar. Ninguém é uma ilha, todos têm seu mar. Na sombra ou na luz a gente se encontra. Conectados em dor, na alegria e na luta. Nada é individual. Estamos entrelaçados, carregados. Sonhos despedaçados nos laços da vida. O amor nos ensina que somos todos partes de uma mesma sina. No olhar de um estranho há um mundo a explorar. Cada lágrima caída, cada riso a brilhar, construir.